sozinha. Com qual dos olhos me verei melhor? Já não finjo que não me conheço. Qual o tamanho da eternidade? Você é o diabo, sempre quis me tocar a sua pele. Você vai encontrar um jeito. Aperte a pele do meu cotovelo. Aqueça a ponta das minhas orelhas geladas. Lábios sem batom, cheiro de crepom. Não se esqueça, a parte mais difícil é partir. Agora que senti o calor da sua boca, não poderei mais viver sem anos. Com qual dos olhos me verei melhor? Já não finjo que não me conheço. Qual o tamanho da eternidade? Você é o diabo, sempre quis me tocar a sua pele. Você vai encontrar um jeito.